Em Transmania Transamérica, ó, quem não gosta de novidade, né? Ainda mais numa sexta-feira, estamos num período aí de feriado prolongado, né? Vamos trazer notícia boa pra você aqui na programação Transamérica Foz. Vamos falar de dinheiro semanalmente aqui nas ondas da sua rádio. A minha mão já começou a coçar aqui falando de dinheiro e eu espero que não seja micose, né? Estamos recebendo aqui no estúdio do Transmania neste instante o Mehana Mehana, ele que é da Toro Investimentos, vai falar todas as semanas aqui na Transamérica Foz sobre questões financeiras. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Obrigado pelo convite, pela parceria. Espero que a nossa participação possa ajudar os ouvintes a lidar um pouco melhor com o dinheiro nesse cenário de crise, dívida, juros altos. É ainda mais importante que você domine bem o assunto para que você não comprometa suas finanças e para que você tome boas decisões para sua família, para sua formação de patrimônio, enfim. Então, a ideia da nossa participação é essa, ajudar o ouvinte a lidar melhor com o dinheiro no seu dia a dia. E você que ouve a Transamérica pode justamente enviar aí suas perguntas, tirar suas dúvidas com o Mehana através aqui do nosso WhatsApp 45882828, também no Facebook Transamérica Foz e no Twitter arroba Transamérica Foz. E uma coisa que eu sempre digo, Mehana, é com relação a dinheiro, né, que talvez um dos pontos mais importantes na nossa relação com o lado financeiro seja não tanto o quanto você ganha por mês, mas o quanto você gasta. Isso é algo que vale tanto para pessoas como também para empresas? Isso é muito válido, viu, Guilherme? Por isso que no nosso trabalho de educação financeira, a gente fomenta muito a busca pelo equilíbrio financeiro, não necessariamente pela riqueza, e sim pelo equilíbrio. Até alinhado com o seu comentário, tem uma frase de Henry Ford que ele diz que a gente não enriquece com o que a gente ganha, a gente enriquece com o que a gente não gasta ou com o que a gente guarda. Então, independente da sua remuneração, do teu salário, a questão de você estar equilibrado financeiramente é o que te dá uma perspectiva muito promissora para o seu futuro financeiro. Tem pessoas que acabam tendo uma renda alta, mas ao longo da vida, pelo desequilíbrio, vai comprometendo isso e não consegue acumular ou formar patrimônio. Então, a questão do equilíbrio financeiro, de você sempre e ter um orçamento coerente com a tua realidade, isso te dá uma estabilidade, um equilíbrio, uma perspectiva muito promissora para que você não vire escravo do dinheiro. E falando em escravidão, talvez uma das piores formas de escravidão monetária seja a questão das dívidas, né? Que dicas até você pode dar, assim, dicas simples para que as pessoas realmente evitem o endividamento? Mais uma vez, lidar com a realidade do teu orçamento é algo fundamental, né? Você saber o que você pode, o que você deve comprar. Até na questão de prioridades no orçamento, o que a gente costuma reforçar para os ouvintes, é que na hora de cortar algum determinado gasto, você priorize o que tem valor na sua vida, não necessariamente olhando só pela ótica do preço, né? O que é caro, o que é barato. Tem coisas que às vezes são baratas, mas não tem relevância nenhuma na nossa vida e pode ser facilmente cortadas. Tem outras que são um pouco mais caras, mas que de fato podem te abrir portas, podem te capacitar, pode te levar até para uma renda melhor. Eu cito sempre um curso de língua estrangeira, por exemplo, é algo que tem muito valor. Mas nesse período de crise, a gente tem que saber também que o Brasil é o país hoje que tem a maior taxa de juros do mundo. Você ter a maior taxa de juros do mundo significa que em nenhum lugar do mundo dinheiro custa tão caro como no Brasil. Então é ainda mais importante que aqui você tenha equilíbrio, porque sua dívida aqui cresce muito rápido, juros cobrados são elevadíssimos. Cartão de crédito, cheque, banco, não dá pra bobear, né? Não, a gente brinca que até na hora de dívida você tem que ter conhecimento para saber dever, saber assim, para quem você deve, saber renegociar a tua dívida com instituições financeiras, buscar as linhas de crédito que tenham taxas mais acessíveis, como um crédito consignado, por exemplo, saber negociar isso junto ao banco. Então, assim, não ser preguiçoso para lidar com isso, porque a bola de neve pode fazer com que uma pequena dívida ao longo de 2-3 anos se torne impagável e dificilmente teu salário ou teus investimentos cresçam na mesma velocidade da tua dívida, justamente em função dessa alta taxa de juros cobradas. Então, tem que dar bastante importância a isso e tem que cuidar bastante, seja para evitar de entrar nelas, seja para sair delas da melhor maneira. Tem uma frase também que diz que o planejamento financeiro não é simplesmente para enriquecer, e sim para evitar fracassos. Então é bom, mesmo que você não tenha dívidas, que você esteja organizado e equilibrado financeiramente para que num momento de dificuldade você não entre nessa situação. E você já pode perceber aqui que o Mehana entende do que está falando, né? Muitas vezes, até uma dica simples ajuda a pessoa na hora de evitar, né, que sejam feitos gastos desnecessários. E você falou até de uma questão importante, por exemplo, um curso de língua estrangeira. Isso deve ser encarado como pela pessoa? Como uma espécie de investimento até no futuro dela, pensando em novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades financeiras também? Claro, isso pode ser considerado um investimento sim, mas tem que cuidar para que esse investimento esteja coerente com a sua realidade financeira, né? Senão você vai se afundar em dívidas em função de um investimento. Então, assim, vale você fazer um esforço para priorizar no teu orçamento o que de fato pode te abrir oportunidades. Nessa questão de uma língua estrangeira, por exemplo, a gente até costuma citar também que quando você está desequilibrado financeiramente ou quando você está endividado, você tem duas maneiras de sair dela. A primeira maneira, que as pessoas pensam que é a mais óbvia, seria como eu vou gastar menos, né? Ou seja, o que, que eu posso cortar no meu orçamento? Então, esse deve ser o plano B. O plano A, onde a gente tem que quebrar a cabeça antes, seria como eu posso ganhar mais. Então, assim, a primeira forma de você equilibrar o teu orçamento é você podendo, de alguma maneira, ter uma renda extra, fazer uma hora extra, ter um trabalho complementar, enfim, se capacitar para buscar uma promoção. Se isso não for possível no curto prazo, a gente entra no plano B de cortar gastos. Então, acho que o investimento numa língua estrangeira ou na sua capacitação pode te abrir espaço para o plano A, que seria aumentar tua renda e buscar neste caminho o equilíbrio financeiro. E hoje nós tivemos notícias negativas na área de economia, no sentido de que tanto no Paraná, no estado como um todo, como também aqui na cidade de Foz do Iguaçu, aquele balanço que o CAGED lá do Ministério do Trabalho, enfim, é o balanço que sai mensalmente, mostrou que houve mais demissões do que contratações aqui em Foz e na média do estado do Paraná. Para a pessoa que está pensando em, de repente, abrir um negócio nesse período, seja porque perdeu o emprego ou porque quer uma remuneração melhor, com a situação do país, situação da economia, é uma boa ideia nesse período? É melhor esperar um pouquinho? O que é que você recomenda? Ah, eu acho que pode ser sim, tá, Guilherme? Mas com bastante cautela. Eu acho que naturalmente em períodos de desemprego alto, como é o que a gente vive hoje, infelizmente desemprego aí na casa de 2 dígitos no Brasil e não para de crescer essa curva, isso naturalmente, colocando pessoas fora da atividade econômica, acaba abrindo portas para oportunidades de empreendedorismo, tá? Mas vale dizer que quando você empreende ou quando você abre um negócio, você não tem nenhuma estabilidade ou garantia de retorno de curto prazo. Então, assim, para as pessoas que dependam de uma renda mensal no curto prazo, envolve bastante cautela essa parte de empreender, justamente por você não poder contar com essa renda de curto prazo e muitas vezes por você ainda depender de ter um capital de giro para os próximos meses para que o seu negócio não morra no curto prazo. Então, assim, acho que vale a pena sim, crise é oportunidade, tem muita gente endividada, muita gente desempregada e isso abre espaço para que você consiga empreender com um volume de investimento menor. Mas tem que tomar bastante cuidado para que você não se endivide também ou não deixe seu negócio morrer em função de dificuldade financeira. Justamente por isso que é muito saudável para as pessoas que estão equilibradas financeiramente que elas tenham uma reserva de emergência. Então, para quem perdeu um emprego e tem um patrimônio acumulado, tem uma reserva de emergência, essa pessoa ela já está mais apta à possibilidade de empreender sem comprometer os seus recursos ou a sua vida financeira no curto prazo. Agora, se endividar para fazer isso, eu acho que tem que tomar bastante cuidado justamente pelos juros altos que a gente tem no país. E olha, você que está nos acompanhando aqui e quer continuar esse bate-papo sobre economia, sobre finanças pessoais, finanças nas empresas, enfim, vamos deixar aberto aqui o canal para que você possa interagir aqui com a Transamérica Foz. Inclusive, fique ligado aí nas nossas redes sociais, porque a partir da semana que vem já vamos começar a lançar alguns temas que o Mehrana então trará respostas para você aqui nas ondas da Transamérica Foz. Mehrana, muito obrigado por essa participação aqui no Transmania. Guilherme, obrigado, bom dia para você, para todos os ouvintes. Espero que a nossa contribuição, nossa participação nas próximas semanas possa ajudar todos a lidar melhor com o dinheiro e a formar uma riqueza que te liberte, que te deixe equilibrado. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela participação.